Tem uma grande diferença entre nós, entre eles, né cara? Nós é pique chavão nos rasante em várias quebradas. Vários que fecha nos radinho, nas lojas, nas faculdades, nas pistas, nas toca. Aqui é onde o errado não brota. Quem cobra é o certo e o certo nós sabe. Pra pilantra punição é toca na cara e cheque mate. Nós é assim, cantamos o cotidiano dos boy, dos bandido na rua, truta até mesmo dos mano. Nós não come caviar, nós não bebe champanhe, nós não compra nada azul, mas nós gosta de Armani, de Tissot, 1100, Outback, Citroën. Mas no corre do cobre, nós descarrilha um trem. Vamos pra cima, quem vive de migalha é pomba, né truta. Tamo nos carros, no site, fones empesteando as ruas. E eles querem ser igual, pique os malandro do gueto. Não entende que o peso que hoje teme é através do respeito. Aqui é nós que tá, tamo somariando. Avisa os pet break que o trem tá passando. Pra pilantra, safado não tem pano. Aqui é nós que tá, pode ir pá no comando. Aqui é nós que tá, tamo somariando. Avisa os pet break que o trem tá passando. Pra pilantra, safado não tem pano. Aqui é nós que tá, pode ir pá no comando. Minha tática, planejamento, é o som do gueto. Escrevo tudo o que penso, é o momento perfeito. Pretendo vir no talento. Entrei louco no seu game, sou eu mesmo, tá me vendo? Fala que é nós que tá no front, que segue a missão. E o bang não para, a coluna quebrada vai sentir ação. Levanta a camisa, as barras da calça. Sigo no gueto, mau elemento, polêmico, rap na veia. Sua crítica construtiva, recalque, não vai afetar meu tema. Arquiteto da mensagem, sem corromper, sempre verdadeira. Representa por todos os lados no RAP, erguendo a bandeira. Tem maluco pensando que é rei, tá achando que o rap é piada. Tira até os parceiros de infância, sem postura não cola com os quebrada. Quantos de nós desacreditados um dia não pensou de forma pessimista? Virei guerreiro porque na batalha ergui minha cabeça, não olhei pras feridas. Parece sonho ver os irmãos todos unidos pela mesma causa. Tem bico sujo de prontidão, querendo meu fim, inveja que mata. Nós é o som que vem do gueto, representa a firma. Mas tenebroso é o porta-voz de periferia. É sem pano pra safado, senão o rap embaça. Vai pro resumo, e aí o trem bala passa. Aqui é nós que tá, tamo somariando. Avisa os pet break que o trem tá passando. Pra pilantra, safado não tem pano. Aqui é nós que tá, pode ir pá no comando. Aqui é nós que tá, tamo somariando. Avisa os pet break que o trem tá passando. Pra pilantra, safado não tem pano. Aqui é nós que tá, pode ir pá no comando.